Fala, Sara, que ficou pra história das aparelhagens. O pancadão do Pará. Mega Robson. De suas frases decoradas pra você, aquele eu te amo que vivia me dizer. Não quero mais te ouvir e nem te ver. Não se esqueça de levar contigo tudo que me deu. Tô devolvendo a aliança com o nome teu, junto com as mentiras que